Confesso que eu quase caí da cadeira. E esse garçom não me ajuda. Já trouxe a 20ª saideira. Já vi o meu desespero e aumentou o volume da televisão. Sabe que eu sou viciado e que eu bebo dobrado vindo um modão. A terceira música nem acabou e já tô lembrando da gente fazendo amor. Celular na mão, mas ele não tá tocando. Se fosse ligação, nosso amor seria engano. Seria engano. Garçom, troque o DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta, cada dose cai na conta e os 10% aumenta. Garçom, troque o DVD, essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Já tô lembrando da gente fazendo amor. Celular na mão, mas ele não tá tocando. Se fosse ligação, nosso amor seria engano. Seria engano. Garçom, troque o DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta, cada dose cai na conta e os 10% aumenta. Garçom, troque o DVD, que essa moda me faz